Rádio Verde. Um programa da reciclagem produtora de sustentabilidade. Apresentação, Caco Rocha e Flávia Cunha. Muito bom dia, estamos no ar com a primeira edição de 2014 da Rádio Verde. Bom dia aos ouvintes e bom dia, Caco Rocha. Bom dia, Flávia. Feliz ano, bom ano para todos que nos acompanham nesse ano que tem muitas coisas que irão acontecer, eleições, Copa, protesto, Copa. Realmente vai ser um ano muito movimentado. Verdade, hoje o tema do nosso programa vai ser fogo, né? Vai ser fogo, mas com um pessoal que trabalha duro e se organiza bonito, assim, para fazer esse trabalho, né? Que a gente, eu particularmente não conhecia e acho que muitas pessoas ainda não conhecem, que precisam conhecer, né, Flávia? Trabalho dos bombeiros voluntários, né? Que são um exemplo de organização social. Logo mais a gente fala mais, dá mais detalhes. Quem quiser entrar em contato com a gente, Caco, como é que faz? No e-mail, né? Sempre disponível aí no imprensa@reciclage.org. Também lá no Facebook, né? Procurando ali pelo Reciclagem Produtora de Sustentabilidade ou no facebook.com/reciclage. E também pode ouvir os programas antigos no nosso site, né? No reciclage.org/radio-verde. E também pode nos mandar uma mensagem, ligar, fazer uma denúncia, fazer um pedido, enfim, que é no 51 84 40 3333. E na nossa fanpage, né, no Facebook, temos muitas novidades, sempre atualizando com informações. E também temos produtos, ecoprodutos à venda, livros muito bacanas e outros produtos que vocês podem conferir se vocês acessarem lá, Reciclagem Produtora de Sustentabilidade. E vamos então para o primeiro quadro do programa? Pensamento Verde. Então, hoje, mais do que um pensamento verde, né, uma ação ativista, né, de dois grandes caras, né, o José Lutzenberger e o Augusto Carneiro. Uma dupla de amigos ecologistas que pode servir de inspiração para todos nós. Um lado que poucos de nós imaginam de mão na massa, contado pela Lilian Dreyer, né, no livro Augusto Carneiro, Depois de Tudo, um Ecologista. Abre aspas. Na época em que viajavam semanalmente a Torres, onde estavam ocupados com as obras do Parque da Guarita, este mesmo uma vítima de queimadas constantes desde a fundação da cidade, uma vez surpreenderam um incêndio que começava a se alastrar pela beira da estrada. Viajavam com suas meninas, Andréia, filha de Carneiro, e Lili, filha de Lutz. Desceram todos e, como muitas vezes antes, se puseram a apagar as chamas. Nessa ocasião, como não tivessem outro recurso, gastaram nisso os tapetes do carro. As gurias ainda se divertiam perseguindo os últimos rastilhos das chamas, quando se aproximou delas um homem de cara amarrada. O pai de Andréia, como nos filmes de herói, sacou o revólver do porta-luvas e enxotou o sujeito. Te mando daqui, bandido adorador de fogo. Foste tu que começaste isso. O cara se foi, contrariado, junto com um comparsa, sem contestar a acusação. Então, lembrando então que o livro da Lilian Dreyer, Augusto Carneiro, Depois de Tudo, um Ecologista, está à venda na loja virtual da Reciclagem. E tem esses e outros episódios curiosos aí da vida do Augusto Carneiro, muitos deles envolvendo Lutzenberger, né? Que foi uma dupla do barulho, né? Os caras mandaram ver aí nos 70, anos 80, fizeram muita coisa. E algumas dessas ações, assim, que a gente não imagina, né? Imagina um ecologista armado, mas ele precisava, né? Para poder combater a galera que é contra a natureza, às vezes tem que ter uma atitude mais pé na porta mesmo, assim, né? É, então, acho que quando a gente pensa em ecologista, assim, teórico, assim, realmente... Claro, tinha um lado deles, assim, que era de disseminação de textos, de informação, mas a gente não, normalmente não associa com uma coisa assim, né? Um cara armado fazendo isso, enfim. Então, acho que são lados aí que a gente tem muito para descobrir ainda sobre esse pessoal que iniciou esses movimentos, assim, de preservação ambiental, enfim... Temos muito a descobrir, então se quiser ir lá na loja e comprar um livro para descobrir mais deles, temos a história do Lutz, temos a história do Carneiro e Você pode também perguntar pra gente, que às vezes a gente sabe alguma história e outra. Pois é, e a gente tava falando aí de caras com atitude, a gente vai começar o programa com um cara que tinha muita atitude no palco, né, Caco? Jimi Hendrix. Inclusive que se tivesse algum bombeiro voluntário num show dele, ia apagar, né? Porque ele tocava fogo nas guitarras, enfim. Pois é, justamente a música que a gente escolheu aí é Fire. Vamos conferir. Então, Jimi Hendrix, Fire, começando o nosso programa. É, a gente começou com Fire, porque nessa época do ano, janeiro, agora começa o verão, é onde a gente começa os incêndios, né? Alguns, enfim... Incêndios florestais, né? E acho que daí foi também um pouco por isso que a gente não só escolheu essa música, mas também escolheu o tema, né, Flávia? Pois é, na primeira edição de 2014 da Rádio Verde, então a gente escolheu um desses exemplos positivos de instituições que dão certo. A preservação da natureza tem tudo a ver com o trabalho dos bombeiros voluntários, uma organização pouco conhecida aqui na capital, mas bem disseminada no interior e em outros estados brasileiros. E a gente foi conhecer o trabalho então dos bombeiros voluntários na cidade de Picada Café, né, por sugestão da nossa ouvinte, né, Simone Siqueira, que nos contou também que atuou como começou a atuar como bombeira voluntária aqui desde os 13 anos, né, em Nova Petrópolis e depois no Corpo de Bombeiros lá de Picada Café. Esse município na Serra Gaúcha, que tem cerca de 5 mil habitantes e que lá os bombeiros voluntários funcionam muito bem, né? Até a Simone, quando me passou a sugestão de pauta, ela comentou: olha, só falam sobre os bombeiros voluntários quando tem algum problema, e aqui como na nossa cidade funciona muito bem, só fala quando tá faltando equipamento, quando tá com alguma treta rolando, lá como funciona bem, não sai na mídia. Então A gente foi lá conhecer esse trabalho que funciona bem, né? Quer dar uma explicada aí como é que funciona a estrutura, cara? Sim, até assim, apesar de terem uma estrutura muito parecida, né, com os bombeiros, como a gente conhece, os ligados à Brigada Militar, eles são completamente diferentes, né? O primeiro aspecto é que os bombeiros voluntários não são ligados à Brigada Militar. né? Apesar de serem uma corporação, terem comandantes, terem os carros, uniformes, como os bombeiros, eles não são da polícia, vamos dizer assim, né? E o segundo aspecto, assim, bem importante, é que apesar de ter funcionários efetivos, né, no corpo dos bombeiros voluntários, boa parte do trabalho envolvido é proveniente, então, de voluntários, de pessoas da comunidade que atuam de forma não remunerada nesse trabalho bem importante, Flávio. Então, um exemplo, assim, pra gente refletir de, talvez, assim, por que que um trabalho que envolve a comunidade, que é feito de trabalho voluntário, enfim, não é conhecido, não é disseminado como um exemplo, né? Bom, pois é, a gente foi lá, então, conhecer lá em Picada Café, a gente foi muito bem recebido pelo comandante Wilson Famor Kor, que também é coordenador da Defesa Civil Municipal. E ele comentou, então, que em Picada Café, os bombeiros voluntários começaram a atuar em 2008 e contam hoje com cerca de 37 voluntários que passam por um treinamento rigoroso de 360 horas. Vamos ouvir. Sociedade Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Picada Café, né, que é uma entidade totalmente voluntária, que tem um convênio com o município, que repassa um valor, uma ajuda de custo, né, onde envolve várias pessoas da própria comunidade, são empresários, são professores, são técnicos, são técnicos de segurança, engenheiros, enfim, várias pessoas envolvidas que passam por um treinamento, que passam por uma qualificação no próprio município e também fora dele, né, em vários estados, inclusive fora do país, né, Portugal, Chile, Alemanha, são alguns países que nós já fizemos especializações, né, o nosso grupo de bombeiros. Então, depois da formação, que eles passam de 360 horas aula, eles fazem um estágio e começam a atuar, então, atendendo diversas emergências e também trabalhos preventivos. Então tá, isso, comandante Wilson Famor Kor. E lembrando, né, Caco, que o trabalho dos bombeiros voluntários funciona de forma mais efetiva nos municípios que são de origem alemã, né, justamente porque lá na Alemanha é um lugar em que esse tipo de estrutura de bombeiros funciona a pleno vapor, né? Não, e é interessante, agora eu fico pensando assim, que ele deu exemplos de alguns países, e realmente tem muitos países no exterior, mesmo nos Estados Unidos, Alemanha, países, entre aspas, de primeiro mundo, que essa questão dos bombeiros voluntários é muito desenvolvida. Nem esse fato faz com que isso se propague aqui, né, na mídia. Ah, olha só que legal o trabalho deles. Eu não sei se também se por os bombeiros voluntários terem uma atitude, enfim, uma organização tão parecida com os bombeiros normais, também as pessoas não confundam, assim, ah, tá, são os bombeiros. Mas é bem importante destacar isso, que até uma forma de trabalho deles lá é diferente, né? Que as pessoas que são os voluntários, elas ficam no plantão para atender as ligações e coisa, mas quando tem alguma emergência, elas, o carro vai e elas já estão esperando, já chegam talvez antes no local ou estão esperando no caminho para serem. Então, uma outra organização, é realmente uma organização social diferenciada. É, o comandante explicou, né, que a cidade conta mais ou menos com 3 a 4 bombeiros voluntários por bairro, o que facilita quando tem algum tipo de ocorrência, né, as pessoas já estão na sua casa, ficam em alerta lá esperando, né. E é interessante saber, né, que pelo menos aqui no caso do Brasil, né, que o objetivo é suprir uma carência do próprio Estado, né, que ele não tem condições de ter bombeiros da Brigada Militar em todas as cidades, afinal de contas, no Rio Grande do Sul é uma cidade que tem muitos municípios, né? Sim. Então, surge, então, para preencher essa lacuna. Eu não sei se talvez por isso, será que não se comenta muito, assim? Porque daí não é muito legal, assim, dizer que não funciona tão bem, assim, o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. É, porque, não sei, tô supondo. Não, né? É que se for por isso, sim, eu acho que na realidade não comentam, porque daí vão começar a achar, ih, as pessoas da sociedade se organizando por conta própria, sem as coisas que o Estado interfira, isso não é bom. Não é bom, não queremos. Queremos que tudo seja o Estado, a Secretaria Estadual e o Preuval, mulher. E ao mesmo tempo, né, eles, no caso ali de Picada Café, eles têm apoio da prefeitura e têm apoio das empresas. Então é um negócio que funciona assim de uma forma que na verdade a cidade toda fica em torno dessa corporação que funciona de forma harmoniosa. Eu Exatamente. Acho que isso que é bem bacana, né? É uma solução local, né? Vamos dizer assim, né? Uma solução local, que a própria comunidade desenvolveu ali. Eu acho que realmente é admirável, assim, né? E as pessoas devem estar ouvindo, tá, mas o que, que isso tem a ver com a ecologia, Fábio? Ah, pois é, daí o próprio comandante, Wilson Van Morkor, ele comenta o que o trabalho dos bombeiros voluntários tem a ver com a natureza. Bombeiro voluntário dentro da própria ecologia, da natureza, a gente trabalha muito também na prevenção e orientando os moradores a aproveitar essa natureza que a gente tem. Hoje o próprio meio ambiente aqui municipalizado, eles controlam muito essa questão ambiental, né? A gente tem, desde a parte preventiva, a orientação dos produtores que usam, né, a terra, a própria agricultura, o pessoal que usa a terra, né, aqui eles recebem uma orientação muito forte, né, tem programas de desenvolvimento no próprio município muito bons, mas o nosso trabalho, geralmente, desde o trabalho com crianças, né, eles fazem as próprias atividades, a gente faz atividades com eles, né, eles têm os turnos integrais no município, a gente leva, inclusive, eles para fazer trabalhos com a natureza, a gente faz arborismo, aí eles recebem orientação sobre reciclagem de lixo, a gente caminha com eles em alguns pontos, inclusive recolhendo muitas vezes lixos. Só que eu vou dizer assim, apesar de tudo, o próprio município, a própria cultura, o pessoal nessa parte, eles têm uma educação muito boa. Porque realmente assim, é difícil tu ver a população jogando lixo no próprio meio ambiente. Geralmente o que se vê é quando passa alguém de carro na BR, acaba jogando um lixo fora. Mas realmente dentro da cidade, do próprio município, essa questão ambiental é levada bem a sério. E os bombeiros voluntários têm justamente esse princípio. Agrega com a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, a gente faz caminhadas ecológicas, trilhas ecológicas, tem o ciclismo. Então tá, né? Chega da vergonha, né? Só tem lixo na cidade porque passam os turistas de carro pela BR-116, né? E aí resolvem sujar um pouquinho ali as cidades da Serra Gaúcha, né? Que são conhecidas por serem cartões postais aqui, sim, do Rio Grande do Sul, né? Dá vergonha. Bom, quando ele falou ali, eu fiquei assim, putz, né? Dá vontade de nós arrecadar os lixos, né? Enfim. É, não, é que aquela coisa, né? Se uma coisa é tu trabalhar na conscientização da tua própria comunidade, né? Mas ali não é o caso. Ali a comunidade já não joga lixo. Mas aí vem as pessoas de fora e tocam pelo carro ainda. Mas uma ideia seria uma mureta de vidro, sim, de uns 5 metros em toda a BR, né? Que daí bate e volta, né? Mas eu acho que tem isso, né? A gente às vezes fica pensando assim, bah, quando dá essas queimadas e pega fogo, alguma coisa e tal. E na época de verão, que a mata tá mais seca, ali é qualquer fagulha ali, puf, pega fogo. São esses caras que vão lá pra conter essa situação, né, Flávio? Pois é, alguns dados históricos aqui que eu pesquisei para contextualizar esse nosso tema do programa, que no Brasil o primeiro corpo de bombeiros foi criado oficialmente em 1856, no Rio de Janeiro. Antes, quem cuidava de apagar os incêndios no Brasil era a Marinha, que quebrava o galho antes. Bom. Pois é. Em Santa Catarina, então, como a gente já tinha comentado, a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville foi a primeira. Foi fundada em 1892. É a mais antiga corporação de bombeiros voluntários da América do Sul. E, consequentemente, né, também a primeira do Brasil. Olha, então, só lá no Santa Catarina é bem comum assim, esse tipo de estrutura de trabalho, mais do que aqui. Para quem acha assim, que os bombeiros voluntários são os louco lá que saem para apagar incêndio sem saber de nada, não é bem assim, né? Tem uma norma de 1983 que reconhece a atuação dos bombeiros voluntários em todo o país. Então, assim, tem uma série de legislações que tem que seguir, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a primeira corporação de bombeiros voluntários foi a Sociedade Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Prata, que foi fundada em 1977. Então, realmente, aqui no Rio Grande do Sul, é bem mais recente esse tipo de trabalho do que no nosso estado vizinho, aqui em Santa, uhum, Catarina. Vamos comentar, então, sobre essa questão dos incêndios florestais aí, cara. Tem alguma coisa a mais para falar antes da gente chamar a sonora do comandante? Não, acho que nós ouvimos ali e depois continuamos. Então tá, vamos ouvir então o comandante Wilson Corr falando então sobre essa questão dos incêndios florestais. Incêndios florestais, na maioria das vezes que a gente atende aqui, né, realmente o verão é um índice maior, né, de incêndios. A maioria dos incêndios que nós atendemos, geralmente até não são causados pelos próprios moradores. Muitas vezes nós temos um problema que acredito que tem em todo o município, a rede elétrica ela passa sobre terrenos, plantações, enfim, A gente atende muito chamado de incêndios que iniciam justamente por causa de falta de manutenção na própria rede. Então acabam os galhos de árvores encostando os fios, acaba originando curto, então se origina um princípio de incêndio nessa área florestal. Isso realmente acontece bastante aqui. Sempre que há algum tipo de queimada, a Secretaria do Meio Ambiente ela trabalha justamente na orientação para evitar que seja feito. Né? Uhum. Apesar de algumas culturas eles precisarem fazer, eles já evitam fazer, né? Justamente por causa do risco, né, que tem do próprio incêndio, né, se propagar. Mas a maioria das pessoas hoje que trabalham, eles já cuidam bastante. Geralmente para o período, jamais fazer quando está muito seco, né, ou tiver muito vento. Geralmente eles já tentam fazer alguma queimada depois que choveu, né, então... Pois é, essa questão aí das queimadas, né, complicado, mas eu acho que lá em Picada Café, pelo que o comandante falou lá, essa situação não ocorre com muita frequência, ainda bem, né? Eu realmente nunca tinha imaginado, eu sempre imaginava que o incêndio acontecia porque alguém jogou um toco de cigarro, porque alguém fez mesmo o incêndio. Mas realmente, né, a rede elétrica passa, é tudo uma região de mata mesmo, né, a rede elétrica passa por ali, e se um poste ali desanda, é capaz de dar realmente um problema um pouco maior, né? É, e acaba sendo mais uma vez essa questão, né, do contato do homem com a natureza, né? Não, não deixa de ser também uma coisa que é provocada pelo ser humano, né? Mas... Ah, com certeza, com certeza. E aí que tá, né? E ele tava nos contando que se não tivesse os bombeiros voluntários lá em Picada Café, teriam que vir de Nova Petrópolis ou, enfim... Então, um incêndio de pequenas proporções poderia se tornar muito maior, né, Fábio? É, na verdade, os bombeiros que são ligados à Brigada Militar são só em Gramado, então tem uma certa distância, mais longe, né? Ainda, né? Pois é. E o comandante Wilson Vamorcor, que atua desde 1994 nos bombeiros voluntários. Ele começou atuando em Nova Petrópolis, que é uma cidade vizinha, né? E aí ajudou... na Fundação dos Bombeiros Voluntários em Picada Café, que foi de 2008. E para contextualizar aqui, né, existe uma entidade que congrega todas as unidades de bombeiros voluntários no Rio Grande do Sul, que é chamada de Voluntersul. E essas unidades são associações e funcionam com uma estrutura mista, então alguns são funcionários efetivos, como a gente já comentou, né, sendo remunerados pelo trabalho, e os outros são voluntários. Né? E as organizações de bombeiros voluntários são pessoas jurídicas de direito privado e sem fins lucrativos. Em alguns casos, são organizações de sociedade civil de interesse público, as chamadas OCIPs. Né? E aqui no estado são mais de 30 atualmente em atividade, né? Em Eldorado, Charqueadas, Nova Petrópolis, Triunfo, São Sebastião do Caí, por aí afora. Né? Deixa eu pegar o dado assim, de quantas pessoas estão envolvidas nisso, né? Em trabalho voluntário. Mas lá em Picada Café são cerca de 40, 50, né? Agora, se a gente parar pra pensar, assim, são o quê? Quase 1000 pessoas, talvez, trabalhem voluntariamente no Rio Grande do Sul em combate de incêndios, em resgates, porque não é só os incêndios, né? Resgate de acidente de carro, enfim, todas as situações de risco, de busca, de resgate, também são atuações dos bombeiros, que lá são muito bem equipados. Acho que é uma coisa boa, né, de falar assim, tem barcos, tem os caminhões, 2 ou 3 caminhões, jipe, caminhonete, estão realmente assim, tão bem preparados assim para fazer a coisa. E é, de novo, acho que o início do programa, né, um exemplo de que a sociedade pode se organizar para resolver suas próprias demandas, né? Eu acho que é, para mim, é o que mais forte que fica, é isso. É, e a gente até focou mais aqui na seleção aí de áudios que a gente ouviu do comandante, a gente focou mais essa questão que tem a ver com o tema do nosso programa, com o nosso programa em si, que é de ecologia, mas é bom frisar assim que essa questão ali da proximidade com a BR-116 faz com que os bombeiros voluntários trabalhem muito nisso, né, com acidentes de carro, de moto. Comentaram muito essa questão, né? De que muitas vezes eles atendem pessoas que não são da cidade, eles estão passando por ali, né? Sim. O pessoal gosta muito de subir a serra de moto, né? A galera dos motociclistas, assim. E aí muitas vezes dá acidente, e aí é o pessoal dos bombeiros voluntários ali de Picada Café que dá uma força pra ajudar, né? E ainda bem que muitas vezes conseguem salvar vidas. Sim. E ele tinha comentado no final de um áudio ali do ciclismo, né? Bah, deu uma vontadezinha de. de levar as bikes pra lá e dar umas voltas, porque tem uns lugares muito lindos pra aquele lado lá, que vale a pena. Picada Café, conheçam. A gente ouviu trechinho aí da voluntária Marisa Miller, que ela atua desde 2009 nos Bombeiros Voluntários. Vamos ouvir. Minha mãe é cadeirante, daí a gente sempre precisa de ajuda, né? Daí isso foi uma deixa para mim poder aprender umas coisas novas para poder ajudar ela. Ajudei a combater um incêndio lá perto da minha casa. O meu vizinho, que veio a falecer também, estava bem ruim. Ajudei a socorrer também. E até minha mãe, teve uma vez que nós tivemos que levar ela pro posto, que ela estava bem mal. E tudo a gente ajuda. No que eu tenho tempo, eu venho ajudar. O trabalho fora também. O reconhecimento das pessoas, eles passam por ti. Bah, a bombeira passando, isso é muito gratificante. Muito mesmo. Muito bom. Então tá, essa Marisa Miller, né? Eu acho que resume muito isso, né? De que ela se dedica no horário livre, ela tem bastante coisa pra fazer, né? Cuida do pai, da mãe, trabalha, mas dedica as horas livres ali e tem esse reconhecimento da comunidade. Se sente gratificado. Sabe o que eu me lembrei agora, Flávio? Me lembrei do 11 de setembro, né? Das pessoas com muito orgulho dos bombeiros, né? Lá nos Estados Unidos. Então agora nós temos que nos orgulhar, então, dos nossos bombeiros também. E ainda por cima, eles não tem muitos deles que não são pagos. Fazem porque querem ser realmente os heróis voluntários, né? Obrigado e parabéns aí a todos que ajudam a fazer essa corporação do bem. Pois é, a gente falando de voluntários, a gente sempre lembra de ativismo, assim, né? Que é uma forma de ser ativista, né? E a gente escolheu, então, para fechar esse bloco, uma banda que é conhecida por ser ativista, o U2, né? The Unforgettable Fire. Rádio Verde. Se a Rádio Verde no ar, estávamos ouvindo então U2, The Unforgettable Fire, para fechar então, né, o nosso... Iniciando o ano pegando fogo, né, Flávia? É, isso aí, falar dos bombeiros voluntários, esse trabalho bacana, né? E agora vamos a mais um quadro do programa. Ecologia na mídia. Então, no Ecologia na mídia de hoje, a gente vai trazer algumas falas do filme Por um Fio, que aborda questões referentes à sustentabilidade e equilíbrio com a participação de conferencistas do Fronteira do Pensamento, de 2012. O média-metragem, que tem entre os realizadores a Okna Produções, foi ao ar na TVE durante o mês de dezembro. Sabe aquele filme que você assiste e fica com uma baita vontade de ler depois as legendas, porque tem muita informação? Pois é, esse é o Por um Fio, e graças à nossa amiga Graziella Fert, né, nós conseguimos então a transcrição das falas do filme, né, onde o diretor Saturnino Rocha apresenta os depoimentos para trazer então uma forma diferente de perceber a realidade. É a Grazi que trabalha na Okna Produções, né, Caco? E a gente é bem relacionado, né? A gente é pobre, mas é bem relacionado, né? Tem isso, né, cara? A gente consegue as coisas aí, tem acesso às informações, né? O condutor, então, da história do Por um Fio é o slackline, um exercício que consiste em se equilibrar e se sustentar sobre uma fita amarrada em dois pontos fixos, né? A gente vê aí rolando até às vezes na Redenção, em alguns lugares assim, tem a galera praticando slackline, né? E a intenção, então, do diretor do filme foi reforçar a metáfora que existe nessa questão do equilíbrio para o tema central do filme, que é a sustentabilidade, né? É, então, hoje a gente selecionou aqui um trecho, né, da fala da filósofa e ativista ambiental indiana Vandana Shiva sobre a proteção ambiental no Himalaia, abre aspas. Eu testemunhei as florestas serem derrubadas e desaparecerem. Então as mulheres daquele lugar, as mais simples, tomaram uma atitude. Mulheres que não sabiam ler ou escrever, levantaram a sua voz e disseram: estas árvores são nossas mães, nossas vidas. Elas nos dão comida e água, solo e água, e vocês terão que nos matar primeiro antes de derrubar e cortar estas árvores, disseram elas, abraçadas às árvores. O movimento continuou por 10 anos. De um lugar a outro, as mulheres começaram a ser presas. E a única coisa que eu podia fazer era escrever para elas. Eu escrevia reportagens para elas. E no processo, eu aprendi com elas o papel da biodiversidade, a maneira como a floresta gerencia nossos rios e arroios. Aprendi com elas que florestas não são como minas de madeira. São nossas fontes de nossa água, fontes de nosso solo, também fontes de ar. E as mulheres de Chipko nos ensinaram duas coisas. Primeiro, praticar atos não violentos é muito proveitoso, porque em 1981 conseguimos banir as madeireiras. As florestas do Himalaia, na minha região, hoje são reconhecidas pela função de prover água e não como uma fonte de madeira. Sim, então a Vandana Shiva, essa filósofa e ativista ambiental indiana, que foi uma das figuras aí que mandou ver, falando coisas muito legais nesse filme Por um Fio. E aqui ela contou uma parte, né, da história que até ela comenta em uma outra hora, que se achava que as pessoas de maior intelectualidade, enfim, teriam maior interesse em ecologia, e nesse exemplo aqui foi exatamente o contrário, né? As pessoas normais, da população mesmo, que começaram a ver que não dava pra deixar as árvores serem derrubadas, né? A gente podia tentar importar algumas delas aqui pra Porto Alegre, Flávia, porque aqui tá difícil a coisa, né? É, eu achei muito legal a parte que ela diz, assim, que ela aprendeu com essas mulheres que as florestas não são como minas de madeira. Também me lembrei lá da questão da Amazônia, né? Que lá os madeireiros, lá, bah, os caras derrubam tudo, aproveitam, né? Nosso Brasil é grande, é difícil de gerenciar todo esse país, e vão lá e derrubam tudo, né, cara? Que as pessoas realmente veem as florestas como minas de madeira. E realmente se pensar no papel que se tem da Amazônia na questão da biodiversidade mundial, né? Sim. Não é uma responsabilidade só do Brasil, né? Com certeza. Afeta o mundo inteiro, ter ou não as árvores ali, né? Isso que as pessoas não entendem, né? E a gente também às vezes não percebe, assim, a importância que a própria árvore tem, né? Como regulação da água, da qualidade do ar, da terra, do solo. Então, realmente a árvore é um símbolo da natureza, assim, né? E isso vai ficar assim no ar, assim, porque eu não posso revelar agora. Ué, o que que houve? Não, não é que eu ia falar uma coisa, mas daí deu um tilt aqui. É novidades aí que a gente vai anunciar ou vai desanunciar, tá bem. Enfim, daí eu ia falar, mas eu não sabia se eu podia falar e daí... Ah, vai ficar um suspense, ficou tá um suspense, bem? Ficou um suspense. Isso é só o pessoal continuar nos acompanhando. Ah, também. Tá bem, não entendi, mas tudo bem. Fiquei que nem vocês aí, ouvintes, sem entender nada, mas tudo bem. Só pra gente dizer, então, que a gente vai trazer, de vez em quando, algumas mais falas desse filme por um fio e também as novidades que vão ter. Esse filme vai certamente vai dar o que falar, vai começar a concorrer aí em festivais aí, Brasil afora, mundo afora, vai saber. E eu acho que é um filme bem produzido e é muito local, que é muito legal que seja produzido por uma produtora daqui. E, é, né? E com o pessoal daqui, não, é o pessoal daqui, porque toda a história do Slackline é com o pessoal do Slackline aqui do Rio Grande do Sul, o Kleber, que é um conhecido também nosso, enfim, pessoal andando de Slackline no meio da Borges ali com a Salgado Filho, em cima da água, caindo na água. É bem, bem legal, assim, bem... Essa, a utilização do slackline deu uma ilustrada muito bacana no filme, assim. Realmente muito bom. Verdade. Vamos mais a um quadro do programa, então? Rádio Verde apoia. Bom, agora no final do ano, quase que a prefeitura nos deu uma barrigada aqui, né? Porque a gente... No final do ano passado, a gente tinha toda uma história com uma pressão da prefeitura em fazer alterações no plano cicloviário para tirar os 20%, entre outras coisas. Na última hora, tinha sido barrado isso, havia tido um acordo de líderes para que não houvesse essa votação. Na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores, mas daí na última hora, assim, o Capelari, não, nós vamos votar de qualquer jeito esse negócio. E na última sessão do ano, tentaram fazer a votação, lá foram de novo ciclistas, que não tem mais nada para fazer na vida, não sei ir na Câmara de Vereadores protestar. Se organizaram, foram lá, pressionaram, meteram o dedo na cara, não dá, não sei o que, se não tem palavra, daí, ufa, daí eles tiraram o projeto que mutila o plano cicloviário da pauta. Então, agora, o próximo movimento, então, o combinado, né, Flávio? O combinado ficou que o próximo movimento vai ser só depois de ter uma nova audiência pública sobre o assunto. Que deve ser lá em fevereiro. Que vai se não fevereiro. Mudar alguma coisa, se não tiver algum tipo de mudança nesse cronograma aí, a gente tem que ficar de olho. Ainda bem que a gente tem esse contato bem próximo aí com a galera das bikes que nos mantém atualizados, né? Além de volta e meia, a gente também participa das protestos, manifestações, né? Teve no final do ano aí da pedalada pelada, infelizmente a gente não pôde ir, né? Porque senão as pessoas iam amar a gente ali pelados na rua. Mas enfim, né? Polêmico isso da pedalada pelada, enfim, mas todo apoio às bikes. Então tá, e a gente também apoia debate sobre o Parque do Gasômetro. A votação do projeto de lei complementar que institui o Parque do Gasômetro foi adiada pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A decisão aconteceu após integrantes de movimentos sociais contestarem o projeto e pedirem a realização de uma audiência pública para discutir o tema. E a perspectiva, então, é que o diálogo com a população aconteça depois do carnaval, no início de março. E teve aquela história, né? Estavam tentando passar o projeto aí... sem debater com a população, né? Então a gente é a favor que haja o debate. Vamos ver o que vai dar, né? Que a população ser ouvida sobre uma mudança num ponto turístico da cidade, né? Um dos pontos mais conhecidos de Porto Alegre ali, né? Porque o gasômetro não é da cidade de Porto Alegre, é da prefeitura. Então é por isso, assim, não tem que discutir com as pessoas. É a prefeitura que vai lá todo final de semana e vê o pôr do sol e toma chimarrão, não é a população. Não tem o que discutir com as pessoas. É, mas a gente apoia, então, que haja o debate sobre o Parque do Gasômetro. E vamos, então, de som aí pra dar uma relaxada aí. Depois dessa pequena exaltação aí que teve por causa desses dois temas aí que são polêmicos. É porque, bah, essas coisas erradas, assim, elas nos fazem ver que a gente é uns loucos mesmo, Flávio. Uns loucos, assim, não tem explicação. A gente ficar aqui e tal, falar ecologia, ecochato, ecomala, lá, né? Nós somos loucos, né? É, mas que bom que a gente não tá sozinho nessa. Tem bastante gente louca por aí que também pensa que pode mudar o mundo. E a gente gosta muito dessa banda aqui. Eu acho que ela é, assim, um negócio meio tribal quando tu participa, né? Quando tu vai num show. Cordel do Fogo Encantado, Loucos de Deus. da tua história. Eu carrego as paisagens e as miragens do além. Digo que quebro as telhas da nossa grande construção pra dormir na amplidão. Um sol rodando vermelho, um sol pregado no azul, um sol rodando no céu, um sol suspenso no ar. Eu sou um louco de Deus, eu sou um servo dos loucos de Deus. No fundo dos olhos, na alma, no corpo, no fogo, fogo. Na alma, no corpo, no fundo dos olhos, no fogo, fogo, fogo, fogo. Cordel do Fogo Encantado, Loucos de Deus. É uma baita banda, né? E realmente o pessoal gosta do som, assim, ouvindo as gravações de estúdio, tem que ir um dia num show. É realmente uma experiência única, assim, porque ele é poeta também, então ele faz intervenções e os tambores são muito mais fortes, assim, dá uma vontade de pular sem parar, assim, sensacional. E como a gente é meio louco mesmo, né? A gente começa a apoiar a campanha aí, que a gente tá querendo levar pra frente uma campanha contra a Coca-Cola, né? Contra, mais especificamente contra a Água Cristal. Não sabe se a gente vai conseguir fazer alguma diferença aí, mas acho que é sempre bom dar uma incomodada, né? E nessas grandes corporações que não se importam muito com a saúde dos consumidores, né? O que tá rolando aí é pelas redes sociais, uma mobilização para esclarecer, então, os consumidores, principalmente os hipertensos, do perigo de tomar essa água aí, que é da Coca-Cola. Né? O Caco achou aí um site bacana, fechandozhiper.com, que traz uma matéria sobre as marcas de água mineral e vê, assim, que a diferença da questão do sódio é gritante, né, Caco? É gigantesca. Assim, de 103 miligramas na Cristal para uma, a que tem menos, 3 miligramas. Que é a Nestlé Pureza Vital. Né? Varia bastante, né? Tem aqui a Sarandi 71 miligramas, São Lourenço 30 miligramas, Água da Pedra 23 miligramas e Floresta 16 miligramas. O principal que tem, assim, é que a gente se ligar dos rótulos, né? Que eu acho que é uma coisa que pra água, principalmente, assim, a gente fica pensando, não, água é tudo igual. Até a matéria desse site aí, fechandozhiper.com, que traz uma série de orientações sobre questão nutricional e tal, a matéria começa assim, ah, água mineral é tudo igual. Certo? Aí o cara diz errado, porque na verdade não, faz muita diferença, né? Até pra questão de saúde, se tu tem hipertensão, problema da. Pode dar pedra nos rins, um monte de coisa, assim, de consumir sódio em excesso. E também, né, se tu tá afim de fazer realmente uma dieta aí, tá afim de perder peso, consumir sódio em excesso não vai ajudar em nada. É. Tem muita gente que percebe assim, na água cristal só bebendo, já percebe ela salgada, assim. É, até a gente tava ali no Nova Laria, né, e com o pessoal, assim, ainda bem que era o pessoal da ecologia, porque chegou a Água Cristal e eu falei, bah, não vou beber essa marca e tal, e aí o pessoal tava brincando que era água do mar, né, que já, a Coca-Cola já engarrafava direto a água do mar, que por isso que tinha esse gosto salgadinho, assim, né. Mas o interessante é perceber que nos jornais, TV, rádio, assim, comercial, não sai nada a esse respeito, né? Então os internautas, eles precisam se mobilizar, né? E a gente fez a nossa parte, né, Caco? Ligando pro saque da Coca-Cola e dando uma incomodada nos caras, né? Pra ver o que eles nos diziam sobre isso, né? Mas também perceber que o saque da Coca-Cola funciona muito melhor do que o saque da CE, ou de água, ou de telefonia e coisa, porque é rapidinho eles te atendem ali, né? É verdade, claro que eu resolvi não bater de frente com o cara, me fiz meio de boba, assim, até pra ver o que ele ia dizer, né, quais seriam os argumentos. Vamos ouvir aí a primeira parte dessa ligação pro saque da Coca-Cola. Bem-vindo à central de relacionamento com o consumidor Coca-Cola. Para ações promocionais, tecle 2. Se você iniciou o seu atendimento através das redes sociais, tecle 3. Para o coletivo Coca-Cola, tecle 5. Para informações, sugestões e elogios, tecle 6. Reclamações, tecle 7. Para sua segurança, essa ligação poderá ser gravada e seu telefone identificado. Coca-Cola Edilson, bom dia, com quem falo? Bom dia, tá falando com Flávia. Flávia? Isso. Como posso te ajudar? Eu queria informações sobre a água mineral Cristal. Tu tem como me passar? Sim, qual seria a informação? Não, é que eu fiquei um pouco preocupada. Eu vi algumas coisas no Facebook sobre a quantidade de sódio que tem na água dessa marca. E aí eu queria ver, assim, o que tem alguma informação que tu possa me passar, assim, até pra me deixar um pouco mais tranquila, assim, claro, porque... Sim, claro, eu posso te passar as informações, mas pra passar qualquer tipo de informação no nosso site, será necessário que eu colete alguns dados e realize um breve cadastro. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema. Então, seria referente à quantidade de sódio da água Cristal, é isso? Isso, é que o que eu vi, assim, o que eu vi no Facebook é que tinha muito sódio, assim, em comparação com outras marcas de água mineral. Fiquei um pouco preocupada. É, o que acontece é que nenhuma água mineral da Coca-Cola, a Cristal, tem adição de qualquer elemento, Flávia. É porque todos os componentes que estão presentes na tabela de composição química do rótulo, das embalagens, eles são provenientes da própria água mineral, da fonte onde ela é retirada, entendeu? Então, existe uma variação do nível de sódio devido a essa fonte. É variando, inclusive, até as próprias águas Cristal, que são tiradas de fontes diferentes. Nesse momento, o sódio ele pode estar um pouco mais elevado, mas é devido à fonte mesmo. Então, depois, tá, né? Depois a gente foi checar, né, Flávia? Realmente, se a gente entra no site da Água Cristal lá, tem várias fontes ali, né? E realmente a do Rio Grande do Sul é a fonte mais salgada que tem, né? É, eu, na verdade, assim, até eu tava vendo pelo Facebook, fiz uma pesquisa, assim, no por exemplo, no Paraná tem gente dizendo, não, mano, tô te dando informação errada, não é 103 miligramas, aqui é 10 miligramas. Mas o que fica na minha cabeça é assim, né? Tá, se a fonte tá tão salgada assim, mas então não tira a água dessa fonte, então, pra botar pras pessoas, né? Vamos combinar, pega de outra fonte, né? Fiquei pensando isso, mas eu pensei também que o atendente do saque da Coca-Cola não pode tomar essa decisão. Ele não adiantaria ele ouvir isso, né? Ele só tá ali pra administrar a situação e pra dizer, assim, né? Te dar uma encebada, assim, dizer que tá tudo bem, né? Mas, assim, o que eu tirei aqui desse áudio é porque tinha um cadastro longuíssimo, né? Aquela parte que ele perguntou ali do cadastro, perguntou, assim... Até o Twitter, tudo, né? É, se eu tinha Twitter, se eu tinha Facebook, qual era meu e-mail, qual era meu telefone, qual era não sei o quê, qual era minha idade, sabe? Então, tipo, que bom, né, que eu não xinguei o cara, né? Porque eu consegui me localizar, né? Uma vândala pelo saque da Coca-Cola, né? Mas o legal desse segundo trecho aí que a gente selecionou é que o atendente, então, me garantiu que não fazia mal pra saúde, de forma nenhuma, eu tomar água Cristal. E aí eu dei alguns poucos argumentos ali, dei uma, né, uns argumentinhos ali com a questão de saúde. E aí ele mesmo falou, tem que prestar atenção no rótulo. Combinar, né, que ninguém diz, né, e nenhum publicidade da água mineral dizendo que é para as pessoas prestarem atenção no rótulo, né. Só diz que é saudável, mas vamos ouvir aí. É que eu fiquei um pouco preocupada, porque eu vi ali, pelo menos as que eu tomei, era 100, mais de 103, e o que eu, daí eu resolvi, né, fiquei meio preocupada, e aí comecei a ver com outras marcas, assim, as outras marcas é bem menos, é 20, então eu fiquei pensando por que seria 5 vezes mais, sabe? É, por exemplo, tem fontes que o sódio está no nível a torno de 30, mais ou menos, entendeu? Isso vai depender da fonte onde você, da fonte d'água que você comprou, entendeu? De qualquer maneira, não há nenhum risco se você consumir o produto pelo sódio estar elevado, entendeu? Eu falei com a minha nutricionista, porque eu tenho tendência à retenção de líquido, sabe? E aí ela falou que ela me recomendou não tomar essa água, por causa da questão do sódio. E daí, por isso que eu resolvi consultar vocês, porque ela falou que podia dar problema tanto para quem tem tendência à retenção de líquido, quanto para a pessoa que tem problema de hipertensão, que essa quantidade de sódio na água podia fazer com que a pessoa ficasse com a pressão mais alta. Assim, quem tem algum tipo de predisposição à pressão alta ou qualquer tipo de condição em que tenha que diminuir o sódio, é recomendado mesmo que consulte o médico para que ele possa dizer se pode consumir ou não. Então, no seu caso, você já até foi orientado a isso, entendeu? Mas, normalmente, o produto ele pode ser consumido normalmente, entendeu? Uhum. Como você verificou que essa quantidade de sódio não é adequada para que você possa consumir realmente, você tem que seguir o que o médico te orientou, entendeu? Que ele é mais indicado para dizer se você pode consumir ou não, entendeu? Mas você pode olhar nos rótulos das próximas vezes para verificar se está com o sódio abaixo, se está maior, entendeu? Porque isso varia mesmo das fontes, do próprio produto cristal, entendeu? Então tá, esse aí o atendente do saque da Coca-Cola tentando me dar uma enrolada ali, dizendo que não fazia mal pra saúde tomar água cristal, mas ele falou que depende do caso, sabe? Aquela coisa assim. Até eu tava comentando com a minha mãe essa história da água cristal e ela tá saindo falando pras amigas dela, né? E uma amiga dela que é hipertensa falou que a Coca-Cola quer matar os velhos. É por isso. Porque daí todos os hipertensos tomam água mineral, vão tudo morrer. Isso aí as pessoas já fazem teoria da conspiração com a Coca-Cola, né? Que massa, né, cara? Tipo, mais uma teoria da conspiração pra ter. Mas acho que o problema todo dessa história é que a gente gostou dessa coisa de ligar pro sax, né, Fábio? Ah, eu acho que é legal a gente começar a fazer isso, incomodar as empresas. Acho que a gente podia lançar alguma coisa assim, ó. O que você quer de um saque e nunca teve vontade de ligar, sabe? Então que as pessoas liguem pra gente nos dê ideia, que eu tô logo pra começar a ligar pro saques pra pressionar, incomodar eles. Então que eles. O pessoal que estiver nos ouvindo, que dê umas dicas aí pra gente fazer mais disso, né? E testar os saques, porque o saque da Coca-Cola teria que ser um exemplo aí pros outros, assim, pro atendimento, rápido, enfim. Prestativo e tudo mais. Falando em dica. Pena que a água mata as pessoas, mas o resto tudo bem. Pelo menos o saque funciona. Então tá, falando em dica, vamos a uma dica saudável, né? Bice dica com o nosso amigo Gilson. Wingist. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my... Olá, ouvinte da Rádio Verde. Meu nome é Gilson Wingist, sou ciclista e entusiasta dessa forma de transporte ecológica, saudável e divertida. Quer fazer parte da solução e tirar um carro da rua? Confira essa bicidica. Planeje seu trajeto antes de sair de casa com sua bicicleta. Evite grandes avenidas, onde o fluxo é intenso o dia todo. Escolha ruas com menos tráfego. Dessa forma, você pode pedalar mais seguro e aproveitar melhor a pedalada. E sempre que houver ciclovias, as utilize. Então essa aí foi a dica do nosso parceiro cicloativista do Gilson, né? Pra você planejar um pouquinho melhor seu trajeto aí, evitar as grandes avenidas e ir pelas mais tranquilas, que você também vai mais tranquilo, né? Vamos então ao último quadro do programa. Ecologia Radical. Então, assim, quando a gente pensa, né, nos serviços públicos, a gente está normalmente acostumado a pensar que eles não funcionam, né? E isso, na maior parte dos casos, é verdade. Com o passar dos anos, cada vez tem ficado mais claro, assim, a incompetência, né, do Estado em conseguir atender essas demandas sociais, né, de uma forma, assim, minimamente razoável, né? E o interessante é que boa parte da mídia sempre critica o Estado e esse não funcionamento, né? Entretanto, é muito estranho, né, perceber esse desconhecimento, né? Pelo menos aqui na capital do Rio Grande do Sul, dessa corporação que a gente estava falando dos bombeiros voluntários, né? Que é um exemplo que funciona e, em muitos casos, em melhor até do que a sua idêntica, né, estatal, né? E por que que se conhece pouco sobre os bombeiros voluntários, né? No Brasil, ela é uma instituição, então, tão centenária quanto a Brigada, né? Mas mesmo assim a gente nunca ouviu falar. Então, entretanto, assim, apesar de serem pouco promovidos, os bombeiros voluntários são uma demonstração de que é possível encontrar localmente soluções para problemas, né, que esse grande sistema do Estado não consegue resolver. Daí eu fico pensando assim, quantos outros problemas sociais e ambientais poderiam ser resolvidos se a sociedade conseguisse se organizar, né, de maneira semelhante. Se o Estado fosse muito mais um facilitador do que um centralizador das tomadas de decisões. Né, por exemplo, se a coleta seletiva em Porto Alegre fosse organizada e planejada pelas cooperativas de reciclagem, ela não teria um resultado mais efetivo? Outro exemplo, se as ciclovias fossem pensadas e executadas com apoio das organizações de ciclistas, elas não seriam mais seguras, mais efetivas, mais baratas? Então é isso, né? Para dar outro exemplo dos táxis, né? Quem sabe melhor do trânsito em Porto Alegre do que os táxis? Então poderiam ser pessoas que poderiam ser mais ouvidas e até montar um conselho dos taxistas para como se melhorar o trânsito em Porto Alegre. Então, enfim, nós aqui na Rádio Verde, né, vamos começar esse ano continuando fazendo a nossa parte, né? Promovendo a nossa guerrilha para um futuro mais verde e sustentável, né, Flávia? Chegou até a se engasgar de tanta indignação, né, nessa Ecologia Radical. Tá bom, então, essa Ecologia Radical com Caco Rocha. A gente vai ficando por aqui com uma banda que gosta de ter umas músicas, assim, cheias de indignação, né, Caco Rocha? Exatamente, né, que é uma homenagem ao nosso amigo Márcio Pessoa, que é, na realidade, o fundador da Rádio Verde, né? Vamos dizer a verdade. Como assim? Porque se o Márcio não tivesse me apresentado pra ti, te apresentado pra mim, a gente não se conheceria, não estaria aqui fazendo o programa Rádio Verde. Ah, isso é verdade. Então tá, né? Vamos ouvir aí. Rage Against the Machine. Guerrilla Radio. Tchau, tchau. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?